Doutor Star 3517, bom dia. Star 3517, bom dia. Continue na aproximação ao número 2 para o pouso. É, informo que temos aí um 727, ou melhor, um 767 aí da Rio. Tráfego vai tentar livrar aqui na Fox, devido a um Airbus da companhia que está fazendo um cheque de motor entre a Fox e a Golf. Aguarde a pista livre e provavelmente o senhor irá iniciar o procedimento de arremetida devido a uma aeronave que vem na sequência. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste é padrão, o TAN 3597. Gente, pode manter um 360 no Índia Serra aqui pela direita, mantendo 2000? Negativo, ok? Devido ao tráfego que vem na retaguarda, continue na aproximação. Gente. Rio 5973 no solo 32, se tiver condições libere na Fox e chame o solo em 121 no decimal 9. Obrigado, Rio. Tá 3517, pouso autorizado na 10, venta de proa 5 nós. Autorizado pouso, tá 3517. Rio 5973, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição é 09, Rio 5973. Rio 07, bom dia, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajusta no 093. Via Torre, Gol no 995, 2 milhas do externo e pode travar. Gente, Gol no 995, continue na aproximação. O número 2 para o pouso, segue um Airbus. Para informação, temos um Airbus da TAM, está fazendo cheque de motor entre a Fox e a Golf. Aguarde a autorização de pouso. Ok, aguardar. No 7 no 5, bom dia, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, chegada bom. No 35 no 7 no solo 34, libera a direita 129 solo 35 no 7, boa. Gol no 995, pouso autorizado na 10, vento 80 graus, 04 nós. Beleza, pouso no 995. Tá 3597, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. 3597, gente. Salvador, bom dia, o TAN 3971, no centro da Lima, autorização Guarulhos. TAN 3171, informação em curso é ECO. Informação ECO, rádio 1013, guarde cota. Opa, desculpa, foi copiado o ECO. É, 3976, senhor, por gentileza? Pronto, cópia. É, afirma. Autorizado, Salvador, Guarulhos. Via UpZulu 16, nível de voo 320. Saída da El, Leda, após Leda, direto bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, o transponder 5124 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 320, Guarulhos, pela Brizulu 16, da El Lita Brito. Depois conforme o plano, Bravo Teoslu, DCT Trio, DCT Poços. Decolada 10, primeira direita, 3124, 1208, o controle da 3171. Estamos confirmando o transponder 5124, que é 5124. E ao interceptar a aerovia, Brizulu no meio conforme a rota, BHZ, Trive e Poços de Caldas, TAN 3171. 5121, conforme o plano, TAN 3171. 5124, que ele transponde, 5124. 5124, 5124. Correto, tinha um plano, TAN 3171. Chama lá. Salve, bom dia, Uno 995, legal. Voo 995, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette. Michael Tóis do Lula, solo. Mike Hotel Zulu, solo. Na escuta, Hotel Zulu. Sete comandante, confirme a situação, se eu consigo contato com a sala de manutenção. Positivo, pedi entregarem na infraero o pino para trazer pra gente aqui, se puder fazer um reforço junto à infraero, eu agradeço. Primitivo. O Diego 1897, desça para 2 mil pés, chegada a Ponce, ajuste no 0 no 3. No 3. No 7 no 5, reautorizado para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Até 2 mil, autorizado, 1013. O 804, autorizado ele. Autorizado ele, o 804. Absa 6570, a sua identificação, autorizado chegada à mar e desça para 050. O 607 reduza para 210 nós, autorizado de ele. Com 715, reduza para 220. Reduzindo, estou com 715. Muito 04, chame a torre 198 decimal 95. Torre Salvador, bom dia, é o gol 1804, passando 5, trem vai chegar. Bom dia, gol 1804. Está livre o pouso na 10, vento 90 graus com 5 nós. Para informação, temos um Airbus da TAM fazendo cheque de motor entre a Fox e a Golf. Afirmativo, 8045. Se passar da Golf, vai ter que fazer backtrack, é isso? Para o gol 1804? Afirmativo, se o senhor passar da Fox, aí terá que fazer o backtrack e retornar via pista até a Fox, o gol 1804. 1804, estamos pesados, talvez teremos que fazer isso, ok? Ok, então a gente vai informar aqui para as aeronaves da companhia que vem 4 na sequência e o controle também já está ciente. A princípio, se conseguir livrar na Fox, a companhia aí vai agradecer bastante. Vamos tentar. Utilizado, aliás. Meia 07, torre 198, decimal 95. Estou em Salvador, bom dia, gol 607, estabilizado no ILS. Gol no 607, bom dia, continue na aproximação, final da 10, ajuste padrão, aguarde a pista livre. Para informação, temos um Airbus da TAM que está fazendo cheque de motor entre a Fox e a Golf. Temos aí um tráfego da companhia que está pousando agora, provavelmente o tráfego vai tentar equilibrar na Fox, caso contrário, eu vai ter que iniciar o procedimento de aproximação perdida caso o tráfego não consiga livrar, porque vai ter que retornar via pista. Aguarde autorização de pouso, o voo no 607. 7607. Gol no 804, no solo aos 47. Libere a pista na Fox, prossiga via Alfa e Juliette para o Gate 4, na minha escuta. Alfa, Juliette para o Gate 4. 107, Livre o pouso, na 10, vento 90 graus 59. Livre o pouso, 607, vai livrar na Fox também, senhor. Cliente. Ok, o Michael Hotel Zulu tem condições de fazer o 180 aí na presente posição? Positivo, fazendo 180 na posição. Ok, faça o 180 e mantenha a posição, que a gente tem uma sequência aí de mais 3 aeronaves aí para o pouso. E faça o 180 e aguarde por retorno. Ok, entendi. 95. 895, obrigado. Torre Gol 1715. Bono 804, prossiga Alfa Juliette, Gate 4. Bono 0, ajuste padrão, aguarde, pista livre. Certo. Tá dando liberação para pouso, Bono 7. Cliente, Bono 7 no 5. Axon 6570, reduza para a mínima. 897, autorizado ILS. 897. O táxi via Alfa e Juliette para o Gate 5, na minha escuta. Direita, prossegue Alfa, Juliette, prossegue 5, mesmo que por aí. Mike Hotel Zulu, continue o reboque. O senhor vai rebocar a nave via Alfa e Kilo para o pátio 3 e aguarda para ingresso no principal. Ok, Hotel Zulu, ciente. O 1715, pista 10 livre, autorizado pouso, vento 90 graus, 5 nós. Livre pouso para o voo 1715, obrigado. Mike Hotel Zulu, ao aproximar-se da Taxiway Fox, mantenha-se antes da mesma, devido a um Boeing da Gol aí que tá pra pousar agora, não no zero, ok? Mantenha-se antes da Fox. Ok, Hotel Zulu, ciente. Isso para 2.000 pés, autorizado ele. Salvador, 897 na aproximação. Pulo no 897, bom dia, aguarde pista livre, o ajuste padrão. No 715, no solo ao 53, táxi via Alfa e Juliette, portão 2, mantendo minha escuta. Alfa, Juliette 2, não. Hotel Zulu, continue o reboque via Alfa e Kilo. Hotel Zulu, ciente, continuando o reboque. Uno 897, pouso autorizado, não no zero, vento é de proa, 5 graus, 5 nós. É de proa, 5 nós e está vivo de boa, 897. Michael Hotel Sul na escuta do solo? Mais conta. Tente manter apenas a posição antes da Fox, ok? Da passagem se o Boeing da Gol que tá pousando na pista agora na 1-0. Ok, ciente. Atsa 6570, torre 198, decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom dia, né? Salvador, bom dia. Essa carta é 70, final do ERS 7610. Gente, 6570, aguarde autorização de pouso. Guarda autorização 6570. O 897, no solo ao 57, direito 219 o solo. 219, obrigado. Nada. Bom dia, Gol no 897, liberou. Gol no 897, prossegue táxi via Alfa Kilo, portão 11. Alfa Kilo, portão 11, Gol no 897. Roberto Pedino, Alfa Juliette, que Alfa Juliette, portão 11. Positivo, Alfa Juliette, portão 11, Gol no 897, obrigado. Repouso, 90, Adicione 570. Nova e Mike Hotel Zulu, pode prosseguir? Nativo, estou autorizado a prosseguir via Alfa, apenas manter a posição antes da Eco, ok? Vai manter a posição antes da Eco. Vai prosseguir com o número 2 da retaguarda do Airbus da APSA Cargo, ok? Ok, sim. Está confirmando a retaguarda do Boeing da APSA Cargo que está pousando. A aeronave vai pousar, fazer o backtrack e levar na Eco. Se eu mantenho a Eco livre, pode prosseguir a retaguarda do Boeing da APSA Cargo. Certo.